cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam, no FM Série da Rádio Bonova, e que nos podem ouvir naturalmente via FM, para toda a região centro do país, esta zona aqui junto à Serra da Estrela, mas também muito via internet, e felizmente temos noção e o feedback que nos segue através de www.radiobonova.com. Mas bem, hoje temos uma estreia em termos de banda, e falamos de Tape Junk, já anda aqui a passar algum tempo aqui na Boa Nova, sendo que a pessoa que vamos falar já não é uma estreia, já esteve connosco a propósito de Julian de Caretakers, e falamos novamente do João Correia. Pois bem, é o João Correia que nos permite uma vez mais estar com ele, ainda que seja à distância de telefone, para falar neste álbum de estreia de um projeto que ele assume e que se vem a chamar The Good and the Mean, portanto, assim o nome deste álbum, e que, curiosamente, é também o nome de um dos temas, dos melhores temas deste álbum. Mas é, uma vez mais, um projeto em que ele junta amigos, muito como já acontecia com Julian de Caretakers, e como reparamos, e não só porque falamos aqui na plataforma Ótimos Discos, onde vem editar este The Good and the Mean, nesse de plataformas também passaram grande parte dos músicos que aqui iremos hoje falar. Mas para os mais distraídos, quando falámos de Julian de Caretakers, naturalmente falámos de Frankie Chaves, falámos de Francisco Cortesão, de Minta, de Brook Trout, que já vieram também aqui a ser destaques de semana. Então é desejar, antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital, ainda que seja virtualmente, João. Obrigado. E é claro, sempre um prazer voltar a falar consigo. Igualmente. E numa altura que já estávamos aqui à espera de novos trabalhos de Julian de Caretakers, e claro, quando as coisas são boas estamos sempre à espera delas, vem-nos aparecer com Tape Junk. A pergunta que não podemos deixar escapar é esta: quando é que percebeu que eram universos diferentes que o obrigavam a fazer, por via de bandas diferentes, a edição do novo disco? Foi mais ou menos no processo de escrita das canções. Nós em Julian de Caretakers, eu trabalho sempre com o Bruno Pernadas, uhum. E costumamos fazer tudo mais ou menos a meias. Cada um escreve os seus temas, mas depois completamos sempre as coisas dos dois. E as músicas são muito focadas, em Julie, são muito focadas na parte instrumental e nos arranjos que depois fazemos em estúdio. Queremos aproveitar muito também os seis instrumentos que temos para as versões ao vivo. As letras não são de todo letras pessoais, portanto é um estilo de banda e de música, de projeto, pronto, que é feito sempre em conjunto. E à medida que o Bruno e eu vamos fazendo músicas em casa e vamos enviando um ao outro, vamos sempre vendo o que é que se enquadra ou não se enquadra em Julie, que tem sido, os temas que temos escrito têm ido maioritariamente para essa banda. E o ano passado, entre abril e outubro, acho que foi mais ou menos por essa altura, acabei por escrever temas novos, já não escrevia há bastante tempo, e aos poucos fui percebendo que não se enquadravam de todo com Júlio, porque eram temas com letras que eram muito pessoais, era outra maneira de escrita, outro tipo de discurso. A base instrumental era muito minimal e muito simples, no máximo um trio ou um quarteto. E depois, se essas músicas fossem para Julie, não ia fazer muito sentido. E o mesmo acabou por acontecer com o Bruno. O Bruno também acabou por escrever um monte de canções novas, que as vai editar também a solo em setembro. Acabámos de participar no disco um do outro e cada um de nós lançar à parte este projeto, mais ou menos a solo. E agora no final do ano, lá para outubro, vamos juntar os dois para começar a trabalhar no álbum novo de Julian de Caretakers, exato. E agora tirámos este tempo para fazer isto, porque precisávamos, senão não ia, estas músicas iam acabar por ficar, uhum. Ficar de fora, e eu achei que devia tocá-las ao vivo, e aceitei o convite que me fizeram de Ótimos Discos para editar. Era por aí mesmo que nós íamos perguntar a existência da plataforma Ótimos Discos, que tem a direção artística do Henrique Amaro. É condição interessante para que o Tape Junk se viesse a público? Sim, sim. Eu tenho muitas coisas em casa ao longo destes anos todos, de música minha, que acabei por nunca fazer nada com ela. E quando comecei a escrever estas canções, decidi começar a gravá-las. Mas não sabia de todo se ia fazer um disco com isso, se ia só gravar estas músicas para as registar, porque estavam feitas, não fazia ideia. E entretanto chegou aos ouvidos do Henrique Amaro, ele fez uma proposta de editar o disco pela Ótimos Discos. E eu acho que se não fosse isso, só no fim de ter o processo todo pronto, é que ia decidir se procurava alguma editora, ou se fazia uma edição de autor, ou se simplesmente guardava as músicas e via o que é que fazia dali há uns tempos. Este convite do Henrique deu-me uma motivação para gravar o disco todo e montar mesmo depois o projeto, montar mesmo tudo a seguir. Foi muito importante, na verdade. Nessa plataforma, vem editar também muito a sua divulgação, felizmente, e Ótimos Discos já editou N bandas, mas paralelamente sente sempre o desejo da criação de ver um disco palpável, pronto, e estou a referir ao CD que meramente tenho aqui à minha frente. É um pau dos bicos, não é? Ter a distribuição gratuita e ao mesmo tempo fazer a edição de um disco. Mas acho que hoje em dia quem quer o disco da banda quer mesmo o disco da banda. Uhum. Há bandas que eu acabo por ouvir as músicas na internet e ouço o disco e gosto muito e tenho vontade realmente de ir comprar. Bandas portuguesas, já conheço as músicas, mas depois vou ao concerto e quando vejo o concerto vejo o CD à venda e gostei tanto do concerto que quero comprar o CD e tê-lo também. Mesmo que consiga tirar da internet, porque a verdade é que as músicas vão sempre parar à internet, vai sempre haver um torrentzinho com o disco, seja de quem for. Acho que é uma coisa que não se consegue controlar. Isso, na verdade, se isso ajuda as pessoas a conhecerem a banda, tirando só as músicas que passam na rádio, se isso lhes dá mais vontade de conseguir ouvir o disco e conseguem ter acesso gratuito na internet, ouvir as músicas, pode ser que ainda lhes dê mais vontade de querer ver os concertos da banda e já conhecerem as músicas, e isso depois vai um bocado como bola de neve, não é? Se as pessoas ficarem realmente interessadas, vão estar atentas ao que a banda faz, vão aos concertos e acabam depois por comprar o disco. Trabalho com vários artistas que já editaram pela Ótimos. Eu já trabalhei com o primeiro EP de Julie, o Frankie Chaves também, a Minta também, montes de pessoas, os Charlie Brown, montes de pessoas, e ao vivo os discos continuam a se vender mesmo. Não se vendem como se viam nas lojas de música, na verdade, mas quando as pessoas vão aos concertos, acabam por querer levar o disco para casa. Portanto, eu acho como as coisas estão hoje em dia, eu acho que isso acaba por ajudar. Muito bem, damos aqui a perspectiva dos discos, de várias vezes tenho falado aqui dos discos vendidos após o concerto, muito por vir também do impacto que o concerto tem. And shows no fear. agora que o tape junk está constituído, ou seja, existe algo físico, existem músicas associadas, começa a ser uma banda para palcos, efetivamente. Sim, sim. Porque eu comecei o projeto como uma coisa a solo, digamos. Eram músicas minhas, só minhas, eu ia gravá-las como fosse, como eu achasse correto, sem pensar sequer em tocar ao vivo. E o António Vasconcelos Dias, que é o baterista do Julian Carjackers, acabou por produzir, pré-produzir primeiro e depois produzir o disco todo mesmo comigo. E depois chegámos a uma sonoridade para o disco que nos foi muito natural e tivemos convite logo a seguir para tocar ainda antes do disco sair, só ainda com a single de estreia, e foi o que também nos motivou a formar banda para tocar ao vivo. E agora sim, agora temos mesmo banda ao vivo. O Franky Chávez está a tocar connosco também. O António Dias e o Nuno Lucas também. O Nuno Dias, no caso, no piano, né? E o Nuno Lucas normalmente no baixo. O António Dias está na bateria, Nuno Lucas no baixo. E agora está o Franky Chávez também nas segundas guitarras. Se bem que temos várias formações ao vivo do sítio onde vamos tocar. Também vocês são multi-instrumentistas, portanto, não vamos mais longe. O próprio João Correia, com a Márcia e com o Franky Chávez, até que o Walter Benjamin vem tocar bateria, não é? Pois sim, exatamente. Pois, a bateria é o meu trabalho, é o que eu faço da música já há mais de 10 anos, é a bateria, tem sido o meu percurso. Só desde 2009 é que quando comecei então a escrever as minhas canções cá para fora, é que formei os Julian Carjackers, e agora tenho tido, pronto, já é a segunda banda em que também... E a tua guitarra e voz, não é? Exatamente. A necessidade da tua guitarra é que pudesse chegar à frente ao público, é um bocado isso. Sim, a bateria. Eu não vivo sem os dois, a verdade é essa. Claro. Mas quando escrevo uma canção em casa, obviamente o maior objetivo, não é? É poder partilhar com as pessoas e tocá-la para as pessoas, é para a música poder mesmo ganhar vida. E eu sinto-me muito bem em poder estar lá à frente com a minha guitarra e a cantar as músicas que escrevi para as pessoas que nos vão ver tocar ao vivo. What's still yet to come? Tame, tame, little devil, may your sins bleed to death. May this lonesome prayer bring me some rest. Getting me all of my true friends, want them to know how much I care and cherish the good times spent. Get to know thicker. And in the end, if my love lasts, just to honor you, Mom and Dad. Well, I found my place, and it's next to you. I'll let you know, I'll let you know when my heart is full. I will turn back into good. 'Cause I will turn back into good. 'Cause I will turn back into good. Introdução, eu dizia que vêm juntar amigos, aliás, a única maneira que se percebe é que há uma miscigenação entre si e todas aquelas bandas que já há pouco falámos, portanto, com o próprio Frankie Chaves, com a Minta, Francisco Cortesão, Walter Benjamin, You Can't Beat Charlie Brown. Essa ligação com vários músicos é que também permite que, efetivamente, vocês cheguem a resultados como este, o The Good and the Mean. Sim, eu gosto muito de trabalhar com amigos meus quando estou a fazer discos, mas a verdade é que eu separo sempre muito bem as coisas. Em termos, apesar de toda a gente não, porque as pessoas pensam que simplesmente tocar música e fazer música tem de ser com amigos e é sempre, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Há muitas pessoas que eu conheço que são grandes amigos hoje em dia e começamos a trabalhar só com colegas. eu acho que é muito importante haver uma grande empatia musical, não é? Tal como todos os convidados que participam no disco são convidados que, por acaso, são mesmo grandes, grandes amigos, mas eu chamei-os um a um pelo que eu sabia que eles tinham a dar às canções, o Frank e a Minta. São dos músicos com que eu gosto mais de trabalhar e são mesmo grandes amigos. Mas se não fossem absolutamente necessários para as músicas, se calhar eu poderia vir a chamar outra pessoa diferente. A verdade é que eles vieram mesmo completar o que eu precisava naquelas canções. E são pessoas com que eu toco há muito tempo e já tocámos por todo lado juntos, já viajámos juntos e isso também, há também uma influência grande da música que eles fazem, que eu gosto muito e sou grande fã também. E nesse sentido eu ligar a uma pessoa de cortesão, não é, a Minta, para ir cantar no meu disco, eu estou quase ali, é como se ligasse a uma das minhas cantoras preferidas e compositoras, quase não, é exatamente isso. Minta and the Brook Trout é definitivamente a minha banda, das minhas bandas preferidas, portuguesa sem dúvida, e sou mesmo grande fã. Tenho a sorte de ser amigo dela, mas se eu não a conhecesse e se fosse fã da música como sou, ia ligar também, mesmo sem haver essa questão da amizade, tal como o Frankie Chaves com a sessão do slide guitar, e por aí fora. O Bruno Pernadas também foi convidado, claro, que é o meu colega do Julian the Carjackers, porque eu sabia que mais ninguém ia fazer aquela prestação de guitarra como ele faz. São grandes amigos todos os convidados, mas são mesmo peças que eu acho que são fundamentais para o disco sair assim, muito pela qualidade com que eles fazem o que fazem e o empenho com que fazem o que fazem. Take it all back, yeah, take it back, gather round the pieces and mend that broken heart. No romance without finance, and I'm as broke as I can be. I need finger picking guidance and a place to warm my feet. I got goosebumps, goosebumps. Shiny, shiny big gun. All my songs made number one. Who the fuck you calling bum? I got 9 wives down the drain, 7 cars, 1 for each day. But my kids don't even know my name. Though everybody is for sale, though every syllable I put out is despicable and lame. I'm gonna get it all back now. Get it all back, yeah. Got it back, got it back. Sticks are high, I better keep playing that rock and roll. No romance without finance, and I'm as broke as I can be. I got a million angry enemies, no time for poverty. I need finger picking guidance and a place to warm my feet. Hit me bad, trip me bad, take me down, down, down, down to where I belong. Temos aqui um conjunto de temas editados junto com agrupando neste The Good and the Mean e que nos leva a perguntar desde logo. Estamos a gravar em julho, embora saia já em agosto, mas não resisto a perguntar-lhe, agora que tem disco cá fora, criou alguma expectativa e se criou, está a ser acompanhada aquilo que pensava em relação à edição deste disco? Sim, Eu acho que está a correr, melhor ainda do que eu estava à espera, muito honestamente, porque eu na altura acabei por fazer o disco porque precisei de fazer o disco, pelo menos escrever as músicas, foi como eu disse, foi quase um processo de terapia musical, não é? Nunca me passou pela cabeça vou gravar um disco a solo e vou arranjar malta e vamos formar uma banda para tocar ao vivo e vamos tocar em todo lado. Isso nunca me passou pela cabeça. O que me passou pela cabeça foi querer escrever as músicas e depois pensei, ok, agora quero registar isto e quero ficar com este disco gravado para sempre, porque representa uma fase importante e um processo de composição que eu quero que fique registado e guardado e poder partilhar com as pessoas. E depois, entretanto, a promoção tem tentado a correr bem. Temos tido bastantes concertos, o que é muito bom e o que me deixa mesmo muito feliz. Temos tido umas propostas muito boas para concertos. Temos algumas que eu não estava à espera, mas também ainda não posso dizer, porque ainda não posso dizê-las. E estou muito, muito contente com isso. Conseguimos ter airplay nas rádios, pelas boas críticas que o disco tem tido. Está-me a deixar mesmo muito, muito feliz. É uma coisa em que eu acredito muito e acho que estamos a fazer tudo com muita naturalidade e sabemos perfeitamente como é que as coisas estão e não é muito fácil uma pessoa conseguir ter oportunidade para tocar em muitos sítios ao vivo. Sim. E nós estamos a conseguir com alguma sorte contornar isso e de acordo com as condições que temos tentar nunca deixar de tocar e poder continuar a fazer música para as pessoas. Eu acho que está a correr muito bem. Eu pelo menos estou muito contente. Ain't no shame in your game, so come clean, tell me where you've been. Just rack up my heart, 'cause it sure has been numb right from the start. There's no point to pretend, 'cause the ice is already too thin, and tonight we both think our life's worth as much as a bottle of gin. These words you say should be right as rain. They wash our love away. I just have to leave, sleep and wake up again and make some new plans on my own. Ain't no shame in my game, but hell yes, got a scar on my chest. But if I'd still be with you, I would put my indecisions and selfish thoughts to rest. Ain't no shame in my game, just broken pride like that stubborn, angry child. I was too proud to grieve, but I still do repent the way we got to meet. These words you say should be right as rain, but they wash our love away. I just have to leave, sleep and wake up again, make some new plans on my own. Ain't no shame in my game. I would steal, I would lie, and I would kill if you knew me to. Por falar aqui na questão da imagem associada a este disco, e temos de falar em duas perspectivas, uma no artwork do próprio disco e outra na questão do vídeo. Se do artwork conhecemos aqui desde logo o João Paulo Feliciano, outro, entre aspas, amigo, não é? Portanto, e se calhar tirar-lhe as aspas, não é? Portanto, mas fala aqui também de dois nomes que, curiosos que somos, queremos saber quem são e que estão ligados também ao artwork, que é Miguel de Araújo e Filipa Costa Félix. Estou a falar de quem? Vou explicar então. O artwork para o disco, sempre quis usar essa, sendo o disco tão pessoal como ele é, sempre quis usar essa minha foto de criança. Uhum. Portanto, está identificado o João Correia aqui à entrada do disco. Sim, sim. E no verso eu fazia questão de que toda a informação tivesse na capa e na contracapa. Uhum. Fazia questão que a letra, as letras e a informação toda do disco fosse escrita pelo meu primo, o Miguel Araújo. Porquê? Vou explicar porquê. Porque desde os meus 9, 10 anos, o meu primo é que me gravava todas as cassetes de música e foi ele que me mostrou todas as bandas que acabaram por me formar musicalmente, digamos. E lembro perfeitamente esse handwriting que está na capa do disco, foi como eu vi escrito pela primeira vez Pixies, Nirvana, Sonic Youth e por aí fora, bandas que eu não fazia ideia o que eram. E lembro de olhar para essa letra do meu primo e ver escrito na cassete, ok, Nirvana, o que é que será isto? E lembro de pôr a cassete na aparelhagem e ficar completamente louco e virar a cassete do outro lado e ver Pixies e pronto, e a minha vida mudou e aí decidi que queria fazer música para sempre, se tivesse essa sorte, essa oportunidade. Portanto, o Miguel de Araújo é um cúmplice. Exatamente, é o meu primo Miguel e também com quem eu comecei a tocar. A Filipa Costa Félix é a mulher do Frankie Chaves, que me fez a finalização toda da capa e do artwork. E o João Paulo Feliciano. Sim. Foi incrível porque deu-me uma ajuda enorme. Eu estava perdido porque sabia o que queria, mas não sabia como é que havia de fazer. Nem tinha a certeza como é que havia de fazer as coisas. E eu sei que ele é artista plástico, ele tem bom olho para tudo. Fui ter com ele e ele, basicamente, ele é que decidiu a capa toda, é que me disse como é que eu devia fazer as coisas e isso foi uma ajuda enorme mesmo. I got this buzz that's making me mad. It won't let me sober up and clear my head. Where did it come from? And who's there to blame? Those troubles should be far away. But like in yesterday, I think they're here to stay. Hey buddy, is there anything on tonight? My apartment is not suitable for the night. I don't know who lives there, but it sure ain't me. Maybe someone who's not afraid to look into his face and say things will be okay. Story I can't tell. I've been the reckless sinner, and I was on my way to hell. So I packed my shit and hit the road. But on my way to righteousness, I stopped for beer and smokes. Hey kiddo, I'll tell you some about me. I like to holler when no one's listening. I'm just misplaced and I don't know where to be. But you were right and you made me wanna see this selfish side of me. I am glad we got to meet. So here's one story I can tell. I've been the reckless sinner, and I was on my way to hell. So I packed my Vamos então, uma questão de, precisamente do vídeo. E esse do vídeo já contei aqui com o Miguel Leão e o João Toscano. E repetamos ao tema Buzz, não é? Exatamente, fizemos o vídeo do tema Buzz, que acabou por ser o nosso single. Pronto, quisemos fazer um vídeo também. O Miguel Leão e o João Toscano são grandes amigos nossos e são fãs da nossa música, nós somos fãs do trabalho deles. E acabámos por fazer esse vídeo de uma maneira muito familiar, digamos. E era um vídeo com um conceito muito, muito simples, passando muito por esse de Gurandamin. E pronto, ficou com uma imagem que vai um bocadinho do habitual, não é? Do mais white trash possível. Eu tinha tido a ideia de ter um videoclipe em que retratava mais ou menos duas situações. Uma situação ideal, que é a situação que se vê na casa, em que temos uma das personagens e depois temos as outras duas, um de roupão branco e outro de roupão vermelho, que supostamente representam o bem e o mal. E o ideal e o bom que seria nós conseguimos estar tão em harmonia connosco próprios que pronto, isso está mais ou menos retratado no vídeo, a pessoa com o seu lado bom e com o seu lado mau a tomar um pequeno almoço em casa. Portanto, em perfeita harmonia, um sítio mais paradisíaco e cheio de verde e cheio de frutas deliciosas para tomar um pequeno almoço. E fazer o oposto em que nós estamos a tocar, as mesmas três personagens a tocar numa lixeira, não é? Quase o céu inverno, não é? Ou então céu e realidade, não sei. Fez-me lembrar um disco, que agora não sei precisar de quem é que é, um álbum do Supertramp, que se chama Crisis at Crisis, não sei se que é precisamente uma fotografia numa lixeira em que tem um sujeito com um óculos de sol debaixo de um chapéu de sol. Eu já vi, ignorar a crise, assim, e que tanto tudo aquilo que está à volta parece estar na praia e na prática está em cima de um monte de lixo. E vem-me à memória esse magnífico álbum do Supertramp. Quisemos que a parte da musical, a parte da banda a tocar, fosse nesse contexto de lixeira. Também explica às vezes um bocadinho as dificuldades que nós acabamos por passar para conseguir fazer o que queremos, apesar do trabalho todo que vamos tendo todos os dias com todas as bandas e com todos os projetos e com tudo e mais alguma coisa. É muito complicado conseguir fazer as coisas, e a verdade é que mesmo que esteja tudo a destruir à volta, nós não é por causa disso que vamos deixar de fazer o que sabemos fazer e o que gostamos. Trigger, shoot my demons away. Bye bye. times I visit Tom, no more catwalk on Pink Street by my Reaper Vaughn. Last time I crossed this town, she didn't even have a name. She whipped away my pride with the devil's game. I'll clear my throat and sing, the wolf is on its way. Bring me my pistol, bring me 3 rounds of ball. I'm gonna pull that rusty trigger, I got one last shot. Há pouco disse, e já reparamos, da criação dos temas, são despesa só sua, portanto, do João Correia, quer na música, quer nas vozes. Isto são feito, ainda que em termos de música, o 99 Year Blues, né, que tem, vem a ter um original do Julius Daniels, mas as palavras são suas. Isto significa que, tendo em conta que há pouco disse, parte vai para o Julian Carjecas, outra parte vai para Tampo Junk, que mesmo assim há alguma coisa que tenha feito que nem cabe num universo nem noutro e que tenha ficado a aguardar a melhores dias. Se calhar há muita coisa antiga que vai ficando de parte, mas eu acho que quando há alguma coisa que precisa mesmo de ser dita e que precisa de ficar para fora, eu acho que há sempre uma maneira. Este disco, por exemplo, é muito, muito focado nas letras. Eu sei que se tivesse escrito uma música qualquer em que tivesse a letra que eu precisava de escrever e o ambiente da música que eu precisava de escrever, e mesmo assim o ambiente musical fosse ligeiramente diferente, eu acho que possivelmente eu iria adaptar à sonoridade do projeto. Portanto, acho que não tenho assim nada. Posso ter uma ideia ou outra, mas uma música com princípio, meio e fim, ou uma mensagem que queira passar cá para fora, não a vou deixar na gaveta. Vou tentar arranjar sempre maneira de conseguir pô-la cá fora. Where the sun don't shine. Every day I think of my only son. He took his gun, and ever since he's been on the run. I fear for the day he'll come to arrest my only son. Everyone's so proud of you, real low. Suck the joy out of our dearest ones. There comes a time for you to hold your head up high, clench your fists and jaw, step into the fight. You can tell what's worse. Day's guilt or lifetime remorse. Tear that spiteful voice and fear no one. My only son. Everyone's so proud of you. Reload your gun. Aim and shoot at anyone that tries to suck the joy out of. Where the sun don't shine. Every day I think of my dearest one. They took his gun, threw his body in the truck. I feel this day to come, my only son. Everyone around you holds a gun. They aim and shoot at flesh and bone. But there's one thing they can't have, and that's my only son. Agora voltando na questão do ao vivo, não corre o risco, e de quem tenha seguido aquilo que é a sua, o seu trabalho e dos seus amigos também, de quando estão ao vivo, haja alguém que, apesar de estar a ouvir tape junk, quer alguma coisa de Julian the Carjackers? Não, isso normalmente, se Julian the Carjackers fosse uma banda famosíssima, não é? Sim, mas há temas que já são, pronto, que são associados naturalmente. Sim, claro que sim. Eu normalmente quando faço um set de tape junk acústico a solo, às vezes pedem uma música ou outra de Julie and the Carjackers que eu acabo por tocar, com o formato ao vivo mais forte, elétrico. Não tem acontecido, mas é possível que qualquer dia aconteça, não sei. Há pouco não quis adiantar-nos onde iria ter concertos, mas passa um pouco também pelos festivais de verão. Sim, também. Portanto, é sinal que quem organiza esses festivais está mais atento àquilo que vai sendo feito cá em Portugal. Pois, é verdade, tentado bastante. E nem não tenho razão de queixa nenhuma. Acho uma sorte enorme. Uma banda que editou há um mês e pouco, já ter alguns convites para alguns festivais. Aliás, só o facto do nosso primeiro concerto ter sido na Casa da Música já foi incrível para nós. Fico mesmo muito, muito grato por isso acontecer, por poder ter essa oportunidade. É muito bom. Why won't you quit the attitude and just come back here, boy? It ain't gonna hurt as much as it already did, I'm sure. Well, the stench is almost long gone. Well, everybody writes a song about the times when life goes wrong. I got a fridge filled with beer and appetizers. I got 20 packs of smokes and got them all for free. Don't look that hard for misery, though misery loves company. It ain't that good a buddy. Just wipe those salty tears from your cheek. I got places to go, I got people to meet. And everyone I know is out tonight on a party spree, and that's where I really wanna be. Oh man, just please be cool and cut the drama. You're silly nonsense babbling about karma is making my head spin. But tonight I thought I could begin to hit the score and make a win. I'll wipe these salty tears from my face. Pick up the phone and meet you someplace. I will do this on and on, but until I get all my shit straight, just like the rest, I won't have to wait. Já assim aconteceu quando falámos aqui a propósito de Julen de Carjacas, e temos sempre o gosto de saber aquilo que as pessoas vão ouvindo. E recordo-me das ligações que fizemos na altura a Jory Cash, a Williams, continua a ter grandes referências destes nomes, e é a razão pela qual temos essa sonoridade, entre aspas, junk, que há pouco também aludiu. Sonoridade acaba por vir muito. Este disco vai muito para esse universo mais outlaw, country, e também com muitas influências dos anos 90 que eu tenho sempre, os Pavement, ou os Pixies, ou o próprio Zé. Sim, o indie rock. Exatamente. Mas há muito mais dessa influência mais country e folk, muito por eu querer manter a música em banda, com o esqueleto da música como ela foi escrita. Escrevendo as músicas em casa com guitarra e voz, a guitarra acaba por ser praticamente só um suporte da melodia e da letra e da história que eu estou a dizer ou que estou a contar. E eu quis neste disco que as letras fossem mais faladas, fossem mais faladas e mais diversas, mais diretas, mais como conversa. E a guitarra vem muito para trás, muito para suporte, e simplesmente os acordes a suportar o resto da canção. E isso acabou por originar uma sonoridade mais nessa onda, que são estilos musicais em que singer-songwriter de guitarra suporta a voz e a melodia e não rouba a atenção do que está a acontecer. E depois, quando fomos para o estúdio, começámos a acrescentar mais coisas, e depois, à medida que fomos pré-produzindo, fomos começando a subtrair, tirámos muita coisa para as músicas ficarem mesmo muito diretas, e a sonoridade que acabou por ficar acabou por ser essa, muito nessa linha. Ou seja, a produção sua e do João António Vasconcelos Dias vem, na prática, quase de construir aquilo que tinha imaginado à partida, é isso? Sim, nós inicialmente pensei que ia gravar um disco só com guitarra e voz. Depois eu e o António fomos pensando em acrescentar uma pequena percussãozinha aqui ou ali. Depois eu achei que fazia todo o sentido, sendo eu baterista, gravar as baterias do disco como é a minha forma de tocar. Acho que quanto mais desce do que tinha para dar, melhor iam ficar as canções. E fomos evoluindo assim, com o Nuno Lucas no baixo, que é o meu baixista de eleição, e que nem preciso dizer o que é que se passa. Há dias entrevistámos aqui o Calu também, desculpa interrompê-lo, e disse maravilhas do Nuno Lucas, ou que julgo saber, toca com ele, não é? Sim, o Nuno está com o Calu também, ele faz um trabalho, e com a Márcia somos colegas. Sim, com a Márcia também. Julian Carjaca, exatamente, sim. Exatamente, e é um músico que é mesmo muito, muito, muito, muito, muito trabalhador mesmo. Tem muito bom gosto musical e tem uma sensibilidade musical um bocado acima da média das pessoas que eu conheço. O que interessa mesmo é servir a canção, e isso para um baixista é muito importante. Para o baixo e para a bateria, servir o que os músicos estão a fazer e dar um conforto à estrutura da música, não é? Um suporte forte é o mais importante, e ele faz isso mesmo muito bem. E aos poucos os três acabámos por arranjar esse tipo de sonoridade para o disco. Acho que era importante ser assim. Ora bem, agradecer-lhe uma vez mais a disponibilidade que o João Correia teve para connosco, para falarmos. Muito obrigado. E vamos seguramente estar aqui à espera, então, desse que já nos pré-anunciou, daqui para o final do ano vai-se encontrar novamente para ter um novo disco de Julen de Carjacas. Portanto, estaremos aqui à espera para então falarmos uma vez mais, e, se possível, claro, fazemos aqui um novo destaque de semana. Ok, está bom. Muito obrigado por tudo. Obrigado mais. Pouring some whiskey, put my soul on a tray. I got 10 angry demons on a shallow grave. Bye-bye, demon diet. Bye-bye, demon diet. 7 got shot, 1 hung and other one got webbed by the devil's tail. I got arrested. On a Tuesday I was tried. They said 99 years should be a suitable fine. Looked at me, said, "Boy, I know you mean no harm. Just pack your shit and leave, and don't you come back here no more. No more, no more, no more, no more. I will grab my smokes and booze and pack my clothes during the night. Time to put away my pistol, time to make things